Um, dois, três, para. É importante você chegar no salão para dançar. Todo mundo vem só pra ver o seu corpo remexer. Discoteca que vem só pra você. Discoteca que vem só pra você. É bonito você chegar, todo mundo quer lhe conquistar. Mas ó, nova dessa, hey! Nova dessa, hey! Dance mesmo sem parar. Nova dessa, hey! Nova dessa, hey! Agora que eu cheguei pra cantar. É importante você chegar no salão para dançar. Todo mundo vem só pra ver o seu corpo remexer. Discoteca vem só pra você. Discoteca vem só pra você. É bonito você chegar, todo mundo quer lhe conquistar. Não vá nessa, hey! Não vá nessa, hey! Dance mesmo sem parar. Não vá nessa, hey! Não vá nessa, hey! Agora que eu cheguei pra cantar. Você chegar no salão para dançar. Todo mundo vem só pra ver o seu corpo remexer. Discoteca que vem só pra você. Discoteca que vem só pra você. Discoteca que vem só pra você, pra você, pra você.